Vocês eram meio autorizados por gestionar, é ponte contra o ataque. Ele puxa quatro ataques, 4206. 1288. All over Nike Portugal, 022 on gate 104, push inside. Portugal 022, clear the bush and start, report red for taxi. We have 4% start color ready for taxi, Portugal 022. Bem, cancelamento 3567 no 3. Puta 3567. 3567, aguarde para push. Aguardando, puta 3567. Direita 1219, né? 6145. Salvador, boa noite, NM143, viva a pista. NM143, autorizado táxi, via taxiway Alpha, mantém antes da Juliette. Alpha, mantém antes da Juliette, NM143. Salvador, 567, alguma previsão do pushback? Vista a 4000 pés, acho que tinha no 019, chegada a ponte. Controle Salvador, boa noite, 56. Meia dúzia. Gente, 3390, boa noite, 56. Ó, 9601 estabilizado. 601, complete final, chame turre no 8 decimal 6. Tranca para 2, 86. Flúndio! 4206 para o táxi, 306, 86 a bordo, alterna Maceió. Assina alternativa azul 4206. Maceió. Azul 4206, autorizado táxi para ponto de espera via Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118, decimal 6, altímetro 1019. Índia Alfa, torre 286, azul 4206. Graças e bom ponto de imagem para você. Tá bom, 35415, estacionamento do trip pushback. Trip autorizado pushback. Autorizado trip. Trip, reporte pronto para ataque. Boa caramba. Salve, Tenerife 143, mantenha essa direita. O Tenerife 143, ingresse portão 9, parte 1, no via Juliette. Juliette, parte 1, no portão 9. Portugal 022, request taxi. 06, mantenha o ponto de espera, dono 0. Mantenha. Também avisou com o tráfego na sinal, dono 0. Afirmativo. Faz o pouso do Buick da Gol, ali mantém pistão 0. Ali mantém a pauta do tráfego 4206. Jet 6720, aguarde para a costa. Qual dia está a família? Repórter 022, clear taxi via April 1, India and Alpha, stands hold point runway 10 on hold point, contact tower 118.6, altimeter correction, KNH 1019. Clear taxi via April 1. In Alpha, holding point runway 10, holding point tower 108.6, inclination 019, or Portugal 022. Autorizado táxi via Alfa, mantenha antes da Juliette. Alfa, mantenha antes da Juliette, 601. Para o táxi, trip 5415, 51 a bordo, 3:05, alterna Salvador. 415, aguarde para início do táxi. Aguardar a trip. Abimento 720, autorizado Salvador Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, decolando pistão 1-0 após primeira curva direita da Euleda Bridge, transponder 5557, controle frequência 1-20.8. Leônica 360, Upper Zulu 1-0, pista 1-0, curva direita da Euleda Bridge. 5557, responde 1208, controle está no portão 06. Lab 6720, cotejamento correto, reporte pronto para puxa cena. Trip 5415, livre táxi via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame torre, frequência 118.6, altímetro 1009. 09, pátio Índia, Alfa Índia, passou ponto de espera 118.6, trip 5415. Confiado, confirme o transcondicionado. Acione 0232, Papa Tango Oscar, Papa Golf. Reporte 20 milhas fora. To line up and maintain runway 10. Line up and maintain runway 10, report 0 0 0. Posição 1 no Pat 1. Teste está visual com trip, aponte posição 1 no 60 hora. 56. Controle, Romeu Tango Golf, na ideal, dia tira. Romeu Tango Golf, desça para 2.500 pés, volte, metro no 019. 2.500 com 1.019, Romeu Tango Golf. 1273, completando a Bonf, desça para 2 mil pés. Está autorizado ele a 73, reporte localizador. Gazero 22, clear, takeoff runway 10, wind 170 degrees, 06 knots. Clear for takeoff, runway 10, approach Gazero 22. Tracinho 425, atente para ter turbulência, Lima, tempo está no zero. Lima, tempo. 415, está no zero. Gal 022, Airborne at 47, contact to Salvador Departure, frequency 120.8. 120.8, bye bye, approach Gal 022. Departure, muito boa noite, approach Gal 022, Airborne, passing 1200. Gal 022, radar contact on departure, climbing maintain 390 on Puka Departure. Climbing maintain 5 level 390 on Puka Departure, approach Gal 022. Solo, 3567, peguei o novo de imagem, já se passaram 11 minutos. 3567 para push? Afirmo. Tá livre, chame táxi. Autorizado, seu 3567. Jet 6720, tá no portão 06, pronto, pistão de questionamento. Autorizado, chame o táxi. Autorizado, chame o táxi, mentalizar. 545, livre decolagem, pistão no 0, vento no 70 graus, 069. Tá iniciando. Ocean Air 6210, prossiga na chegada mar e desça para 3.000 pés, o altímetro 109. Na mar é 3.019, uma possibilidade de vazar do TAP ou Luna. Prossiga direto TAP 6210. Direto TAP 6210. 5-4 na 5. Centro Recife, 12685, alterna 12545. 2685, azul 425, obrigado, boa noite. Boa. Estabilizando ele, gol 1233. 1233, completa ele, a sexway, chama torre 1836. 1836, obrigado, já. Vou atrasar em 8 minutinhos. É, chamar de novo, feedback de estacionamento. Negativo, estou aguardando. Obrigado. 1273, Sérgio Lava Estado, livre pouso, pistão no 0, vento no 70 graus, 05 nós. Livre pouso na 10, 1273. Para o táxi, 3567, 176, 3 horas e 50, alterna com o FIS. 5, contato, radar, decolagem, suba 140, suba na série da El. 4-0, completo, prefiro a saída da El, trip 5-4 no 5. 76720, no portão 6 agora, está pronto para o feedback de acionamento. Livre, chame tarde. Parado. Salve Salvador, do Xané 6259, boa noite. O Xané 6259, boa noite, aguarde cópia Guarulhos. Sim, a gente poderia confirmar a saída da nave para Guarulhos? Da El Leda após Leda Bridge. Da El Leda após Leda Bridge, grato. Ali mantém pistola 0, 3567. Ali mantém no 0, 3567. Mais 3 no solo 54, divide pela direita no solo, 1, 2, 1, decimal 9. 9. Trip 5-4 no 5, dá presente voo e coral, direto coral, trip 5-4 no 5. Dá presente voo coral, trip 5-4 no 5. Como Salvador, voo 273, na Fox. 73, prossegue via Alfa, reporta antes da Taxi Juliette. Alfa antes da Juliette. Xenã 6259, copia? 6259, prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, decola 10, direita, da El Leda Bridge, após bridge, AP Zulu no 6, Bravo até o Zulu, direto Trivi após confirmamento do plano. 120 decimal 8, 5570 transponder. Deixando 6259, ciente, autorizado para Guarulhos, nível 360, saída DL, transição Leda, Leda direto Trivi, via Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após Trivi. Controle 120 decimal 8, transponder 5570, chamei 6259. 6259, eu chamo em ponto posição. Ciente, 6259. Afirmativo, reporte nas 3 milhas. Ok, curvando agora para o final da 197, vai reportar 3 milhas. Nove milhas rumo sudeste, mantendo no 1500 pés, aproximação, desça para o 1500 pés, reporte visual com o campo. Senhorita, sua coordenada seria para o Romeu Tango Golf, descer para 1500? É, ciente. Ah, ciente, então Romeu Tango Golf descendo para 1500 com 619. Controle T3567 na sua escuta. T3567, contato radar na decolagem, soa para nível de voo 340, sai da Arbor. 340 Arbor, após 2000 autoriza a Elefa? Aguarde. Obrigado. Bono 273, portão 3, ingresso Juliette. Juliette, função 3, 273. 210, o tráfego precede a transporte de inferno, reduza para 1909, nós, desça para 2000 pés, já pode ser avisado o localizador. Para 2190 nós, 6210, contagem localizada. Usada, aliás, decolar, 6720. Boa noite, da 3897, paciente da Uniforme na posição 5, para cópia São Paulo, Guarulhos. 3897, 340, aguardando o cópia. Na escuta, 340. Papagolf, 3 milhas e meia do Erasmo, visual, trem baixado e travado. Papagolf está sendo avistado, ele de pouso, pista 17, vento 170 graus, 04 mais. Golf, livre pouso. Autorizada a linha de decolar, 6720, pista 10. Afirma, autorizada a linha de decolar, pista 10, vento 170 graus, 04 mais. Autorizada a linha de decolar, 10, 6720. Foi direto Elef. Muito obrigado, direto Elef, 3567. Golf no solo 00, que eu fui empate. autorizado em Gasmar Estal, estacionar a frequência livre. Tango Golf, tá visual com campo? Afirmativo, agora 4 milhas de rotatória, visual com campo, Romeu Tango. Romeu Tango, chame torre 1 na noite, 10:06. Torre 108,6 graus, bom trabalho, Tango. Bom trabalho. Tango Golf. Romeu Tango Golf, continua em aproximação, reporte final de 3 milhas. Vai apartar a final de 2 milhas, Romeu Tango. 3-0, pode voar direto a El. Autorizado, Web 6720. Lenda, Web Salvador Gol no 567, informação de informe para autorização para Brasília. No 567, aguarde corte. Confirma seu gol no 567? Aguarde um instante, corte. Final de 3 milhas e meia, baixou e travou o Romeu Tango. Romeu Tango Golf, livre pouso, pistão no 7, vento no 80 graus, 069. Sente livre pouso no 7, Tango Golf. Localizador, visual com a pista 10, Xanai 62, 10. Xanai 62, 10, time torre 1 no norte desse.